back up, Bill. Santa Salvador, Papa Cego Vitor, Charlie Hotel. Sou Charlie Hotel, prossiga. É, já terminamos o ensaio de estações do retorno, Salvador e pouso final da 97. Visual final da 17, Vitor Charlie Hotel. Foi para a vertical do NDB Simbra para fazer uma base para a direita. Positivo, vai passar a vertical do Simbra, do Charlie Hotel. Pode iniciar a descida. Visual, 1510. Lebral. Gente, obrigada pela informação. Vou contactar aqui a Infraero. Controle. Prossiga, controle. Confirme a procedência. Salvador mesmo. Papatango, Vitor, Charlie, Hotel, Sami Torre, 1895. 1895, já. Torre, Salvador, Vitor, Charlie, Hotel. Prossigo, Vitor, Charlie, Hotel. Tá, foi solicitado voar na Brua de Simbra, tem condições visuais para a posição no 7. Fecho, Vitor, Charlie, Hotel, está autorizado o cruzamento da final no 0, reporta girando base. Vitor, Charlie, Hotel. Posso estar girando base, Charlie, Hotel. Romeu Golf, 700 Recife, 1288 e Alter, 1260. 1288, 1260, graças a Deus, bom trabalho. Tá bom. Controle de Salvador, 34 Romeu Lima. Prossiga, Romeu Lima. Prossiga Papa Romeu Lima. Patrulha Salvadora, aqui Papa Romeu Lima. Prossiga Papa Romeu Lima. O Romeu Lima decolou de Jardim Amação, comprou de Santo Antônio de Jesus, está mantendo 500 pés na linha do litoral, está com 3 a bordo, o ponto de abordagem é o 0175, driba para o Romeu Lima. Tem que manter as condições visuais, hoje somos 017. Lima. Barro Meu Lima está mais no pouso. Barro Meu Lima, controle. Tá 3-1-4-4, pessoal no... pessoal de desvio. Tem que apagar de zona, o 3-1-4-4. Oi, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, autorizado girar a base, reporta curto final no 7. O senhor teria condições de passar um no meu pé em cima do marcador para fazer um teste? O senhor solicita passar mais uma vez a 1 no meu pé sobre o marcador? Positivo. Eu aguardo coordenação controle, o Vitor Charlie Hotel. Tá, eu vou aguardar aqui o no meu pé nessa posição. Gente, Vitor Charlie Hotel, autorizado com vara esquerda e sobre o vara, 1 no meu pé e do marcador. Graças. Fernando Flor de Duna, tá 3-1-4-4. Barro Meu Lima, controle. Ok, Torre, o Vitor Tchelo Hotel tá pronto pro retorno. Gente, tá autorizado curvar à esquerda, efetuar uma base pela direita para a pista 97, Vitor Tchelo Hotel. Positivo, obrigado. Alta 3144, descendo para 2, meu pé em Vapor de Duna. Tá 3144, autorizado 2 no país, ajustando 017, autorizado a chamar IDS para estabilizar. Gente, no 017, reportará estabilizado, tá 3144. Estamos LED Sanslo autorizado, linha de decolar, pistão 90, vento 170 graus, 1295. No 7 pela direita, o Vitor Tchelo Hotel. Vitor Tchelo Hotel, livre pouso no 7, vento de proa com 11 nós. Livre pouso, pista no 7, Vitor Tchelo Hotel. Estamos no decolar dos 3-1, no controle 1-9, decimal 8. 19-8, Gilete, estamos no controle, boa tarde, Papatango, Gilete, estamos no Papatango, Gilete, estamos no boa tarde, contato radar, motorista 1-0-0, saída MOMO. 1-0-0, saída MOMO, Gilete, estamos no Vitor Tchelo Hotel, Solas 3-2, confirma a intenção de pátio. Obrigado, rapaz. Gente, autorizado a liberar a direita, frequência de estacionar. O Vitor Tchelo Hotel. Juliette Tango Zulu está autorizado direto Momo, sem restrição. Sem restrição, direto Momo, Juliette Tango Zulu. 0-0, pronto. Azul 4089 tem condições de alinhar e decolar de imediato? Afirmativo. Gente, o Azul 4089 autorizado a alinhar e decolar 2-0, Ventura 70 graus, 1-9. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, Azul 4089. Finalizando ILS 3144. Tá 3144, complexo final de semitorre, 1-1-8-9-5. Confere a frequência da torre? 1-1-8-9-5. 1895. Controle Salvador, boa tarde. 6-1-5 da Janela, minha hora, cruzando o 200. Janela 3-1-5, boa tarde. Autorizado direto do Duna, desça para o nível 050. Duna, 050, muito obrigado. Torre Salvador, OTAN 3144, final, passado travado. 7TAN 3144, continue a aproximação, aguardando pista livre como tráfego da Embraer da Azul, iniciando a rolagem no momento. Na sua escuta, 3144. Liverpool, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2. Autorizado, pouso na 1-0, pista 3-1-4-4. Azul 4089, decolado 3-6, controle 1-9-9, decimal 8. Controle 9-8, 4-0 que dava uma boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, passa 1000, a saída da EON. Azul 4089, boa tarde, contato radar, vá para o nível 300, autorizado direto Leda. Só bater 300, direto Leda da presente, Azul 4089. Controle, Bolonato, boa tarde, informação no Leda. Bolonato 64, boa tarde, autorizado chegada Mari, vá para o nível 050. Pode voar tudo, 1144, solo 37, livra direita, chama solo 21, decimal 1. 21, boa tarde. Juliette, Campos do Lu, quanto pode ter estimado para pouso? Com certeza, eu matei a grau que está mantendo agora, está ficando. Juliette Santos Zulu está estimando o pouso aos 1-7. 1-7? 1-7. Gente, 1-7. Essa é a linha linda, cola do 1-0, tá 3-2, tá no meio. Juliette, estamos no local, para o ideal para o destino. 3-1-7. Gente, está autorizado direto para o destino, Juliette, estamos no destino. Tem uma restrição na decolagem na saída da MOMA e 3-1, você está livre dessa restrição ou 3-2 no meio? Negativo, o 3-2 no meio. A restrição seria passar, cruzar os 100 até os 1-5 ou manter 3.000 até 2-5 milhas. Ah, não, tá, beleza. Eu interpretei errado o professor, a gente passa 100 antes de entregar. Marinha, copiou o chamamento, fez o assim. Onde é que está a sua fonte? Qual que é o seu número? Controle, acionar 6-3-1-5. Prossiga. O Marinha 7074 está caixa preta, mil pés. China Salvador no 700, está acionado 02-1-5. Acionar 6-3-1-5 em ponte. Centro da. Estamos centro do Marinha 7074, obrigado. E aí, senhorita, obrigado. O Marinha, ela é com o boxe paciente, seu prato. Bom voo. Controle Salvador Azul 4089, passando 1-5-0. Azul 4089, estamos centro Recife, 1-2-5-1 e alterne 1-3-3-4-5. Obrigado. 3-2-1-6. Canal 6315, forma o tráfego 10 horas a 7 milhas, Montalho 402, cruzando nível 060 para 1-0-0 com o Noroeste. Já a sua informação, tem notícias 6315. Controle OTAN 3216. OTAN 3216, boa tarde, contato radar, sua para o nível 370, sai da mão. 370, mão, 3216. Globo 964, desce para 2.000 pés, 2.0017, autorizado a firmar LS, porta estabilizada. 2.0017, Globo 964. Controle Salvador, 4089, voltando, ninguém está atendendo a 3.3.25.25.6. É 1.251 e alterne 1.3.3.95. Gráfico, 4089. Azul Salvador, boa tarde. Azul 4196, nível 260. Azul 4196, boa tarde. Autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Duna, 050, 4196. Estabilizando o X-ray, Oceana 63, Zona 5. Oceana 63, Zona 5, complete final, receptor, 1189. 1195, bom trabalho, até a próxima. 63, Zona 5, Oceana 3 milhas para o... estabilizado. Oceana 63, Zona 5, continue com a estimação, porte externo, transposto, baixado e travado. Reportaria 2 externo. Passarinho do 2230, muito boa tarde, está no ponto de espera da 10, está pronto. O passageiro 2230 ali em decola de imediato. Negativo, senhor. Autorizado Daniel em decolar para o 190, ventando 80 graus, 139. Autorizado Daniel em decolar, passageiro 2230. Passando externo, 1-0, baixar travado, 63, 1-5. Chile 63, 1-5, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, estou visual caranavo na rolagem. Chile 63, 1-5, agora sim, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Livre pouso, 63, 1-5. Salvador, boa tarde, voo 2008, quinto da Oscar, na escuta. Voo 2008, boa tarde, autorizado direto Duna, desça para o nível 060. Motivo, direto Duna agora, descendo para o 060, voo. 198, passaria do 2230, muito obrigado, senhor, então bom dia. Olhe Salvador, passarelo 2230, muito bom dia. Passarelo 2230, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, saída Arco. 180, Arco, passarelo 2230. Senhora, se houver possibilidade, coordenação direto de Pro de Vitória da Conquista, por gentileza. Inicialmente mantenha a saída, aguardando a coordenação, passarelo 2230. Muito obrigado. Salvador, Xené 6320, com a ótica para a descida. Xené 6320, autorizado chegada Mari, desça para o nível 070. Mari 070, 6320. SAM 32116, SAM Centro Recife, 12685 e Alterne, 12545. 12685, 2545, SAM 32116. Linha 7074, mantém as condições visuais, resistindo zero no trem. Azul 41 no meia, desça para 2.000 pés, livre de restrição de altitude. Azul chama 0 no 7, autorizada a chamar IDS, porta estabilizada. 2.000 pés, livre das restrições de altitude, ajustado 1.017. 41 no meia, reportarei estabilizado. Fala Chico 0, libera direita, solo 1.21.1. 1.21.1, libera na direita, 6.395. Gol no 964, completo sinal de subtorre, 1.895. 295, boa, 964. Torre, gol 964, gol de estabilizado, baixado, retravado. 964, que negão no 097, frisado, pouso, pistão no 0, vento 1.80 com 11. No 097, livre pouso, no 0, gol no 964. Redução para 240 nós, número 5 na aproximação. A gente inicialmente pode ser a proa 085 para levar a informação e depois voar na 070. Autorizado. Gente, reduzimos 140. Transformador 35474, boa tarde. 35474, autorizado direto Duna, desça para o nível 080. Duna 080. Para 2230, vai direto Alefa. Direto Alefa, 2230, graças. 2008, desça para 3.000 pés, exercício 0 no 7. 17, descendo para 3.000, bom. Estamos no Luciano Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Controle, boa tarde, com 1885 para passar na sua disputa. Gol 1885, boa tarde, autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste chama 017, inicie redução para 240 nós, 23 na aproximação. Da presença pro 040. 040. Pula 964 para o operador? Negativo. TV direita chama a Fórmula 211, Fórmula 53. 211, 964. DP5474, desça para 4000 pés, vai descer uma 0, uma 7. DP5474, copiou o controle. 474, 4000, na 0, na 7. Canal 6320, desça para o nível 050. 050, meta 0. Globo 008, informa velocidade de escada. 240. Sente, trip 5474, reduza para 2109. Reduzindo 2105474. Canal 6320, reduza para 2009. 206320. Salvador, passarinho do 2230. Diga. Solicitaria um desvio à esquerda para a 250, 260, mas deve estar formações adiante. Sente, o passarinho 2230 informa o tráfego na sua posição de 10 horas a 15 milhas. O Alfa Tango 72 cruzando o nível 100 para 4000, tem condições de efetuar o desvio à direita? É, a questão, a gente pode aguardar um pouco, eu estou vendo que essa já está passando o nível. E desviando à esquerda, a gente já fica justamente na proa do destino. A direita, além de sair mais à direita, vai ficar mais longe ainda. Gente, o tráfego agora está cruzando o nível 095, passando os 2230. Ok, mas nas próximas 10 milhas o nosso desvio, se puder a gente desviar à esquerda, a gente agradece, senão vai ter que ser pela direita. Sim. Obrigado. Decola da 10-3-2-4-5. Azul 4196, complete sinal, chame torre 1195. Torre 118-95-4196, boa tarde. Gol 2008, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ELS, reporte estabilizado. Motivo 2000, autorizado, reportará estabilizado, gol. 4196, continua a aproximação. Porta externa, para a gente poder baixar de travado. Repórter aí no externo, baixar de travado, 4196. Chico 474, desça para 2000 pés, autorizado a assinar a ILS, porta estabilizada. 2000, formará estabilizado. Nania 320, redução para 1809, desça para 3000 pés, adiciona 0, você. 3000, 1109, 6320. Após vir, autorizado direto à vitória da conquista. Após dirigir direto à vitória, muito obrigado, 2230. 4196, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 1-0, 4196. 03805, decolado 258, controle 1-9-8. 3805, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto à vitória. Obrigado, vamos Leda para o 340, 3805. Estabilizou, gol 2008. 3805. 1895, gol. Está pesando minha 320. Eu aguardo transferência, se não é minha 320. Agora. Tá bom. Salvador, Marinha 7074, está a 2 minutos do portão rotatório. Dia, boa tarde. Gol 2008 está estabilizado no IRS com o trem baixo e checado. Gente, o gol 2008, continua a aproximação, guardando pista ali, vamos ficar número 2 em pouso em Salvador. Estimativa, aguardando o gol. Canaima 320, desce para 2 mil pés. 2 mil, 320. Prossigo, Marinha 7074. O 74 está a 2 minutos para a rotatória para ingresso para o circuito hidráulico. Gente, Marinha 7074. Continue a aproximação, prevista, espera sobre a Rima. Conhece a Rima? Negativo. Gente, prevista espera setor norte, Salvador. O Marinha 7074. 7074, então vai manter aqui a posição já com as condições iniciais, espera. Gente, dá presente em cima. Se espera, tem condições de espera parado? Negativo, 74, o PCR está fazendo circuito pela direita. Gente. Jogo 4116, solo 01, chame solo 211. 211, 4116. Gol 2008, livre pouso, pistão a 0, vento 180 graus, 1-1 na marcha. Estimativo, livre pouso, 1 a 0, gol 2008. Alfa Tango Tango, boa tarde, autorizado direto Duna, dessa para o nível 0540. 35474, complexo final de Torre, 1195. 1895, obrigado. Vai passar a Simbra, baixou e travou. 35474, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Sentido, pista livre para o 74. Pista livre para o 35474. Ele continua a aproximação, aguardando o pista livre. 7074 está mantendo o setor norte. Sérgio Marinha 7074, mantém o setor norte aguardando. Tem um sequenciamento de 2 aeronaves, após ser autorizado seu pouso. 74. Solo 2008, solo 03, livre à direita, chama solo 211. Direita 211, gol 219, gol 2008. Aí, autorizado a sinal LS, pode estabilizar. Mandando autorizado para o 2018. Funcionar 6320, complexo final de subtorre, 1895. 395 tá mais, mete 3 a 0. Mantém ponto espera, 3 a 0. Pouso, pista 90, vento 90 graus, no 3 mais. Show, travou. 354, não, 74. Pouso tá ali, pista 1 a 0. 4 mil? Obrigado, 1 a 8. Solo, gol 2008, pistou. Torre, Oxené 6320 na final, uma boa tarde. Oxené 6320, continua a aproximação, reporte que é a trem de pouso baixado e travado. Forma com o número 2 para o pouso em Salvador. Vem como número 2, vai informar baixado e travado. Dois poderes informar, o solo, gol 2008. Luiz, 1 no decimal 1. Sete zero sete quatro, estivesse na perna do vento e asa fixa da pista 1-0, mantém espera com curvas pela direita na mesma, guardando autorização para girar base pela esquerda para a pista 1-0. O 74 Oceania está ingressando na perna do vento da pista 1-0, centro norte. Interferência com o pouso 1-0, ok? O Maria 7074. 74 Oceania. Travado, 6320. Segunda aproximação, guarda a pista livre, chinei 6320. Guardando 6320. Trip 5474, solo a 05, livre à direita, chama solo 211, agilizando com gentileza. Tribo Romeo Oscar informa agora, Salvador operando instrumento, teto de 1000 pés com 3 mil de visibilidade, está autorizado via o visual especial. Da África, comprou o controle. Confirma, né? Informa agora, Salvador operando instrumento 1000 com 3000. Está autorizado o visual especial. Já, só visual com campo já, Romeo. Tem, chame a torre no 895. 895, obrigado. DIP 5474, na escuta da torre? O meu ócio da presente, 360 para a esquerda, aguardando a autorização final na 7. Oi, Rubarinha 7074, visual com o tráfego nacional, autorizado a curva esquerda para perto de na base. Afirmativo, autorizado girar base e prosseguir como número 2 para pouso, Rubarinha 7074. 7474, girando base. Rubarinha 7074, teria condições de pouso na interseção hotel, livrar para o pátio militar? Afirmativo, livrar na hotel. Gente, Maria 7074, tendo aproximação, guardando autorização de pouso. 74. 74. Mundo 85, complexo final de Santa Torre, mundo 1895. Obrigado, Tata. 5474. 4-7-4 da Trip, já livrou, tá no táxi, não conseguiu contato com o solo, tá ingressando parte 3. 1-2-1 no décima 1. Chinem 6320, solo aos 07, livra à direita, chama solo, 1-2-1 no décima 1. Livrando 2-1-1, obrigado. Tô Mariano, tá na final. Gente, Marinha 7074, livre pouso, pista 1-0. Vento 1-7-0 graus, 1-3-1, pouso na interseção hotel. 74, pouso na interseção hotel. Torre, boa tarde, voo 1-8-5, passando externo, baixo travado. 1-8-5, continua a aproximação, informo que é o número 2 para pouso. Aguardando pista livre, o 1-8-5. 8-8-5. Afirmativo, prossegue sinal no 7, porta curto final, quilômetro meu ótimo. Contrato, 7074, solo 1-0. Frequência livre, estacionar, Maria 7074. 74. Bono 885, livre pouso 10, vento 170 graus, 13 mais. 7185. Ah, 3283 visual com tráfego na distância curta e final 1-0? Visual. Faz o mesmo alinhar e manter. Alinhar e manter após a passagem do gol, tá 3283. Bono 885, solo, zona 1, libra direita, chama solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, o gol, Bono 3283. Livre decolagem, pista 90, vento 1, 0 graus, 129. Livre decolagem, tá 3283. Quilômetro ótico, livre pouso, pista 97, vento 1, 0 graus, 129. Condições visuais, adiciona 0 na 7, reporte de volta no campo. 3283, decolagem número 3, controle 199, decimal 8. 198, obrigado. 3 decolado. 3283, boa tarde, contato radar, Vaporuzinga 360, saída. Arbo 360, informa que estamos efetuando curva à direita para evitar formações na decolagem antes da terceira milha. Alfa Tango Tango, desce para 2000 pés, adiciona 017, autorizada a final LS, porta estabilizada. 2017, reporta no lógico, o Alfa. Say again, please. 4,107. Drone 3283, vai passar uma centena, autoriza voar árvore? Assine. 3283, cruzando uma...